A minha força, a minha história, trago dentro do peito. Yes, I do. A minha força, a minha história, trago dentro do peito. Yes, I do. E eu penso, I don't give up to fight. Sem problemas pra enfrentar o medo, angústia e saudade, pra que o nó desate só venha mais cedo. Liberdade, gego, gego. Na longa jornada, meus primeiros passos. Trago na lembrança meus melhores laços. Pratico terrorismo literal. Não se confunda, minha entrega é profunda e visceral. Sempre buscando o topo, I never fall. I make my rules above the law. Inverta a lógica, ordem cronológica, temporal. Faço o percurso de forma magistral.